Fecheiro 19, página 163. Nick Dunn, desaparecida há 4 dias. Eu e Rand sentámo-nos na sede vazia do movimento Encontrar Amy Dunn, às 5 da manhã, a beber café, enquanto esperávamos que a polícia interrogasse Lonnie. Amy fitava-nos do seu póster pendurado na parede. Parecia consternada. Só não consigo perceber porque não havia de te dizer se estivesse com medo, disse Rand. Porque não havia de te dizer? Amy tinha ido ao centro comercial para comprar uma arma. E logo no dia de São Valentim. Era isso que o nosso amigo Lonnie tinha dito. Estava um bocadinho atrapalhada, um bocadinho nervosa. Talvez esteja a ser tonta, mas penso realmente que preciso de uma arma. No entanto, acima de tudo, estava assustada. Alguém andava a enervá-la, disse ela a Lonnie. Não contou mais pormenores, mas quando ele lhe perguntou que tipo de arma é que queria, ela disse: uma que pare alguém bem depressa. Ele disse-lhe para voltar lá dentro de alguns dias, e assim foi. Não tinha conseguido arranjar-lhe. Não é mesmo a minha praia, meu, mas agora gostava de o ter feito. Ele lembrava-se bem dela. Ao longo dos meses, tinha pensado de vez em quando no que seria feito dela, daquela loura encantadora, de expressão amedrontada, a tentar comprar uma arma no dia de São Valentim. De quem teria ela medo? Perguntou Rand. Fale-me outra vez da Desi, Rand, disse eu. Alguma vez esteve com ele? Foi lá a casa umas quantas vezes. Rand franziu a testa, tentando lembrar-se. Era um rapaz bem parecido, muito solícito para com Amy. Tratava-a como uma princesa. Mas eu nunca gostei dele. Mesmo quando as coisas ainda corriam bem entre eles, amor jovem, primeiro amor da Amy, já antipatizava com ele nessa altura. Era muito incorreto comigo, inexplicavelmente incorreto. Muito possessivo em relação à Amy, abraçado a ela o tempo todo. Eu achava estranho, muito estranho, que ele não tentasse ser simpático connosco. A maior parte dos jovens quer ganhar a estima dos pais da rapariga. Eu queria. E conseguiste, sorriu. Tinhas a dose de nervosismo certa. Foi muito engraçado. Desi era apenas desagradável. Desi mora a menos de 1 hora daqui. É verdade? E Hilary Handy? Disse Rand, esfregando os olhos. Não quero ser sexista. Ela ainda era mais assustadora do que Desi. Sim, porque aquele tal Lonnie, lá no centro comercial, não disse que Amy tinha medo de um homem. Pois não, só disse que ela tinha medo, redargui. E ainda há Noelle Hawthorne, aquela que vive ao pé de nós. Disse à polícia que era a melhor amiga de Amy. Quando sei que isso não era verdade, nem sequer eram amigas. O marido diz que ela tem andado histérica, que fica a olhar para fotografias de Amy a chorar. Na altura pensei que eram fotografias da internet, mas e se ela tinha mesmo fotografias de Amy? E se ela andava a perseguir Amy? Ela tentou falar comigo ontem, quando eu andava um bocadinho atarefado, disse Rand. Citou qualquer coisa da incrível Amy. Já sei, era do livro Incrível Amy e a Guerra da Melhor Amiga. Os melhores amigos são as pessoas que melhor nos conhecem. Parece coisa da Hillary, disse eu, armada em adulta. Encontrámo-nos com Bona e Gilpin pouco depois das 7 da manhã, num high hop à beira da estrada, para pôr as coisas em pratos limpos. Era ridículo estarmos a fazer o trabalho por eles. Era uma loucura sermos nós a descobrir as pistas. Estava na altura de chamar o FBI, se a polícia local não era capaz de lidar com a situação. Uma empregada de mesa, rechonchuda, de olhos cor de âmbar, anotou os nossos pedidos, serviu-nos o café e, reconhecendo-me, deixou-se ficar por perto para tentar ouvir alguma coisa, até a Gilpin a enxotar. Mas ela era como uma mosca doméstica, determinada. Entre o voltar a encher os copos, a entrega de utensílios e a chegada magicamente rápida da nossa comida, Toda a nossa conversa foi feita aos arrancos. Isto é inaceitável. Não quero mais café, obrigado. É incrível que, bem, com certeza, pode ser centeio. Antes de termos acabado, Bonnet interrompeu. Compreendo, é natural que queiram sentir-se envolvidos, mas o que fizeram foi perigoso. Têm de nos deixar tratar desse tipo de coisas. Mas o problema é precisamente esse, não estarem a tratar de nada, disse eu. Nunca teriam obtido esta informação sobre a arma se não tivéssemos lá ido ontem à noite. O que é que o Lonnie disse quando falaram com ele? A mesma coisa que vocês disseram que ele disse, redarguiu Gilpin. Amy queria comprar uma arma porque estava assustada. Não parecem muito impressionados com essa informação, disse eu rudemente. Pensam que ele está a mentir? Não pensamos que estivesse a mentir, disse Bonnie. Não há motivo nenhum para o tipo querer chamar a atenção da polícia para cima dele. Parecia muito impressionado com a sua mulher, muito, não sei, abalado por isto lhe ter acontecido. Lembra-se de pormenores muito específicos. Nick, ele disse que ela estava a usar um lenço verde naquele dia. Não um lenço de inverno, mas um lenço como acessório de moda. Fez uns movimentos agitados com os dedos, como se achasse que a moda era uma coisa infantil, pouco merecedora da sua atenção. Verde esmeralda. Faz-lhe lembrar alguma coisa? Acenei afirmativamente. Ela tem um. E costuma usá-lo muitas vezes, com calças de ganga. E um alfinete no casaco, um A, desenhado em ouro. Sim. Bonnie encolheu os ombros, como quem diz, bem, isso arruma a questão. Não está a pensar que ele possa ter ficado tão impressionado com ela que a tenha raptado? Perguntei. Ele tem um álibi, perfeitamente sólido, disse Bonnie olhando-me de forma intencional. Para dizer a verdade, começámos a procurar um móvel de tipo diferente. Algo mais pessoal, acrescentou Gilpin. Ele olhou com hesitação para as suas panquecas, que tinham morangos e montinhos de natas batidas por cima. Começou a raspá-las para a borda do prato. Mais pessoal? Disse eu. Então, isso quer dizer que vão finalmente falar com Desi Collins ou Hilary Handy? Ou preciso ser eu a fazê-lo? Na verdade, tinha prometido a Mary Beth que ia lá naquele dia. Claro que sim, disse Bonnie. Tinha o tom conciliador de uma rapariga a prometer à mãe implicativa que ia passar a comer melhor. Duvidamos que seja uma pista, mas vamos falar com eles. Ora, ainda bem, muito obrigado por fazerem mais ou menos o vosso trabalho, disse eu. Então, e Noel Hawthorne? Se quer alguém próximo de casa, ela vive no mesmo complexo que nós. E parece um bocadinho obcecada por Amy. Eu sei, ela telefonou-nos e está na nossa lista, anuiu Gilpin. É hoje. Ótimo. E que mais andam a fazer? Nick, na verdade gostávamos que nos concedesse algum tempo. Que nos deixasse sondar um bocadinho mais o seu cérebro, disse Bonnie. Muitas vezes os cônjuges sabem mais do que pensam. Gostávamos que pensasse melhor sobre a discussão. Aquela agitação toda que a vossa vizinha, a senhora Teverer, ouviu entre vocês os dois na noite anterior ao desaparecimento. A cabeça de Rand virou-se bruscamente na minha direção. Jen Teverer, a senhora do guisado, muito cristã, que deixara de me olhar nos olhos. Quer dizer, poderá ter sido porque, eu sei que isto é difícil de ouvir, Sr. Elliot, porque Amy estava sob a influência de alguma substância? Perguntou Bonnie com um olhar inocente. Quer dizer, talvez ela tenha tido contacto com elementos menos recomendáveis na cidade. Há muitos outros traficantes por aí. Talvez se tenha metido em problemas e fosse por isso que queria uma arma. Tem de haver uma razão para ela querer uma arma para se proteger e não contar ao marido. E, Nick, gostávamos que pensasse melhor onde é que esteve. Entre essa altura, a altura da discussão, cerca das 11 da noite, a última vez que alguém ouviu a voz de Amy. Para além de mim. Para além de si. E o meio-dia, quando chegou ao seu bar. Se andou pela cidade, se foi até à praia, se esteve na área da doca, alguém o deve ter visto. Mesmo que tenha sido alguém que estivesse, por exemplo, a passear o cão. Se nos pudesse ajudar, acho que isso seria realmente útil, concluiu Gilpin. Espetou um morango com o garfo. Ambos me observaram, atentamente, com ar amigável. Seria muito útil, Nick, repetiu Gilpin, de forma mais agradável. Era a primeira vez que eu ouvia falar da discussão. Isto é, que eles sabiam disso e tinham optado por mo dizer na presença de Rand e tinham optado por fingir que não me tinham apanhado. Com certeza, disse eu. Importa-se nos dizer porque é que foi? Perguntou Bonnie. A discussão? O que é que a senhora Teverer vos disse? Detesto fazer fé na palavra dela, quando o tenho aqui à minha frente, disse ela deitando algumas natas no café. Foi mais uma não discussão, comecei. E foi por esse motivo que nem sequer a referi. Foi apenas uma pequena briga entre os dois, como acontece às vezes com todos os casais. Rand olhou para mim, como se não fizesse ideia do que eu estava a dizer. Briga? Que brigas são essas de que estás a falar? Foi apenas por causa do jantar, menti. Por causa do que íamos fazer para o jantar do nosso aniversário. Amy é uma tradicionalista em relação a essas coisas. A lagosta, interrompeu Rand. Virou-se para os polícias. Amy faz lagosta todos os anos para Nick. Certo. Mas não há nenhum sítio onde comprar lagosta nesta cidade. Pelo menos da viva, tirada diretamente do tanque. E ela ficou frustrada. Eu tinha a reserva no Ustans. Pensava que tinhas dito que não tinhas reserva no Ustans, disse Rand, franzindo o sobrolho. Pois é, desculpem, já estou a ficar baralhado. Tive apenas a ideia de fazer a reserva no Ustans, mas devia ter tratado simplesmente de mandar vir alguma lagosta de avião. Cada um dos polícias pestanejou casualmente, mas que chique. Não é assim tão caro. De qualquer forma, estávamos com estes atritos sem sentido. E foi uma daquelas discussões que tomou proporções maiores do que devia. Comi um bocado das minhas panquecas. Sentia o calor a sair debaixo do colarinho. Passada uma hora, já nos estávamos a rir disso. Foi a única coisa que Bonnie disse. E onde é que chegou? Na caça ao tesouro? Perguntou Gilpin. Levantei-me e pus algum dinheiro sobre a mesa, pronto para me ir embora. Não era eu que devia estar na defensiva. A lado nenhum. Pelo menos para já. É difícil pensar com clareza, com tanta coisa a acontecer. Está bem, disse Gilpin. É menos provável que a caça ao tesouro seja relevante, agora que sabemos que ela já se sentia ameaçada há meses. Mas mantenha-me ao corrente, está bem? Saímos todos para o calor. Quando eu e Rand entramos no carro, Bonnie gritou. É, Amy continua a ser um 36? Franzi o sobrolho. A vestir o tamanho 36, repetiu ela. Sim, acho que sim, disse eu. Sim, continua. Bonnie fez uma cara que dizia, e entrou no carro. O que achas que foi aquilo? Perguntou Rand. Vá-se lá saber com aqueles dois. Ficámos calados durante a maior parte do caminho até ao hotel, com o Rand a olhar pela janela para as filas de restaurantes de fast food cheios de luzes e eu a pensar na minha mentira, nas minhas mentiras. Tivemos de andar às voltas para encontrar um espaço no Days Inn. Aparentemente a convenção de vendedores era um sucesso. Sabes, é engraçado como sou provinciano, tendo vivido em Nova Iorque toda a minha vida, disse Rand, com os dedos no manípulo da porta. Quando Amy falou em mudar-se para aqui contigo, para o pé do velho rio Mississippi, imaginei verde, campos agrícolas, macieiras e aqueles grandes celeiros vermelhos. Mas devo dizer-te que isto aqui é bastante feio, riu-se. Não consigo pensar numa única coisa bonita em toda a cidade, exceto a minha filha. Saiu e dirigiu-se rapidamente para o hotel. e eu não tentei apanhá-lo. Entrei no quartel-general alguns minutos depois, assentei-me numa mesa isolada ao fundo da sala. Tinha de completar a caça ao tesouro antes que as pistas desaparecessem. Descobrir onde é que Amy me estava a levar. Depois de trabalhar ali umas horas, ia tratar da terceira pista. Entretanto, marquei um número no telefone. Sim, disse uma voz impaciente. Ouvia-se um bebê a chorar ao fundo. Consegui ouvir a mulher a soprar uma madeixa para longe do rosto. Olá, estou a falar com Hillary Handy? Ela desligou. Voltei a ligar. Estou? Olá, acho que a chamada caiu agora mesmo. Importa-se pôr este número na lista de consumidores a não contactar? Hillary, não estou a vender nada. Estou a telefonar por causa de Amy Dunn. Amy Elliott. Silêncio. O bebê voltou a gritar. Um miado que oscilava perigosamente entre o riso e a birra. O que se passa com ela? Não sei se viu na televisão, mas está desaparecida. Desapareceu a 5 de julho, em circunstâncias potencialmente violentas. Oh, lamento. Sou Nick Dunn, o marido. Tenho andado a contactar antigos amigos. Ah, sim? Gostava de saber se teve algum contacto com ela, recentemente. Ela respirou para cima do telefone. 3 inspirações profundas. Isto tem alguma coisa a ver com aquelas tretas de quando andávamos no liceu? Ainda mais longe, a voz meiga de uma criança gritou: Mamã, preciso de ti. É só um minuto, Jack, gritou ela para o vazio atrás dela. Depois virou-se para mim com uma voz viva e irritada. Tem? É por isso que me está a telefonar? Porque isso aconteceu há uns malditos 20 anos ou mais. Eu sei, eu sei. Olha, eu tenho de perguntar. Seria um idiota se não perguntasse. Valha-me Deus, eu agora sou mãe de 3 filhos. Não falo com Amy desde o liceu. Aprendi a lição. Se a visse na rua, corria na direção oposta. O bebê gemeu. Tenho de ir. É muito rápido, Hillary. Ela desligou e o meu telemóvel descartável vibrou de imediato. Ignorei-o. Tinha de encontrar um lugar para guardar aquela maldita coisa. Conseguia sentir a presença de alguém, uma mulher, perto de mim, mas não levantei os olhos, na esperança de que ela se fosse embora. Ainda nem sequer é meio-dia e já parece que teve um dia de arrasar, pobrezinho. Shona Kelly. Tinha o cabelo puxado para cima num rabo de cavalo de rapariguinha. Os seus lábios, brilhantes, dirigiam-se a mim num beicinho compreensivo. Está pronto para experimentar um bocadinho da minha enchilada? Trazia uma caçarola, segurando-a mesmo por baixo dos seios, e a película aderente que a envolvia estava molhada de suor. Pronunciou as palavras como se fosse a estrela de um vídeo de rock dos anos 80. Quer um bocadinho da minha enchilada? Tomei um grande pequeno almoço, mas obrigado, é muito gentil da sua parte. Em vez de se ir embora, sentou-se. Por baixo de uma saia de ténis azul turquesa, as suas pernas tinham tanta loção que até refletiam. Bateu-me com a ponta de um tritorn imaculado. Tem dormido, meu querido? Vou-me aguentando. Tem de dormir, Nick. Não vai conseguir ajudar ninguém se estiver exausto. Sou capaz de me ir embora daqui a pouco, para ver se durmo umas horas. Eu acho que deve fazer isso, a sério que sim. Senti uma súbita gratidão por ela. Era a minha atitude de menino da mamã a vir ao de cima. Era perigosa. Reprimia, Nick. Esperei que ela se fosse embora. Ela precisava de se ir embora. As pessoas estavam a começar a olhar para nós. Se quiser, posso levá-lo a casa agora, disse ela. Uma cesta pode ser o mais indicado para si. Estendeu a mão para me tocar no joelho. E eu senti um acesso de raiva por ela não perceber que tinha de se ir embora. Deixa a caçarola, minha pega chata e pegajosa, põe-te a andar. Era a atitude do menino do papá a vir ao de cima, igualmente má. Por que é que não faz o registro com a Mary Beth? Disse eu bruscamente e apontei para a minha sogra, junto à fotocopiadora, a fazer cópias intermináveis da fotografia de Amy. Está bem, ela deixou-se ficar ali. Por isso comecei a ignorá-la sem reservas. Então, deixo o caso consigo. Espero que gostem, enchilada. Percebi que a rejeição a tinha melindrado, pois não me olhou nos olhos quando se foi embora. Limitou-se a dar meia volta e a afastar-se vagarosamente. Senti-me mal. Ainda considerei a hipótese de pedir desculpa, de ser agradável. Não vás atrás dessa mulher, ordenei a mim mesmo. Há notícias? Era Noel Hawthorne a ocupar o mesmo espaço que Shona acabara de deixar vago. Era mais nova do que Shona, mas parecia mais velha. Um corpo rechonchudo, com os montes rijos e muito espaçados como seios. A semblante severo. Até agora não. Não há dúvida de que parece estar a lidar bem com isto tudo. Virei a cabeça para ela, sem saber o que dizer. Sabe ao menos quem eu sou? Perguntou ela. É claro, é Noel Hawthorne. Sou a melhor amiga de Amy aqui. Tinha de lembrar o assunto à polícia. Só havia duas opções com a Noel. Ou era uma mentirosa à procura de publicidade, gostava do prestígio de ser amiga de uma mulher desaparecida, ou era doida. Uma perseguidora decidida a tornar-se amiga de Amy. E quando Amy se esquivou? Tem alguma informação sobre Amy, Noel? Perguntei. Claro que sim, Nick. Ela era a minha melhor amiga. Olhámo-nos fixamente durante alguns segundos. Vai partilhá-la? Perguntei. A polícia sabe onde me encontrar, se alguma vez se decidir a fazê-lo. Isso é muito útil, Noel. Vou certificar-me de que falam consigo. As suas faces ficaram vermelhas, duas manchas de cor expressionistas. Ela foi-se embora e veio-me à cabeça o pensamento grosseiro, um daqueles que escapava ao meu controlo. Pensei, as mulheres são completamente loucas. Sem modificador. Não foi algumas mulheres. Não foi muitas mulheres. As mulheres são loucas.